A linha aí mantém cabeceira 1-0, agilizando manobras. A linha mantém agilizando manobras, azul 4089. Vamos no 600, sala 21, no livre direita, semi-solo. 121, décimo 9. Tu vai a Momo, 6721? Azul. Boa tarde, gol no 600, ele trouxe isso. Azul 4089, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 170 graus, 069. Livre decolagem, 4089. Gol 1600, semi-solo 121-9. Boa tarde, taxi via Alfa e reportando já taxi Juliette para ingresso. Alfa, reportando Juliette, gol 1600. Com autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1015. Autorizado, chamará estabilizado 5240 da vida. Tô no 44, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4000 no 0 no 5, 3 no 44. Autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso na 10, 697, gol. Azul 4089, decolado 223, chame controle 120, décima 8. 208, obrigado. Solicitação madura, azul 4089, na sua escuta. Azul 4089, contato radar, sou para o 360, vou ir direto da EL. Direto da EL, 4089. Redução para 2009. 2944. Pode descer 4000 sem restrição e tá? Controle 3144, segue 4000 livre da restrição e tá? Tá, 3144, desça para 4000 pés, livre da restrição e tá? Redução para 1809. 180. 3144, controle. Vai reduzir 1809, 3144. Juliette, Bravo Delta, só foi cancelamento, possibilidade de prova da rotatória. 7 retorna 6, Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette. Gol 754, Campina Grande, aprovado, 390 via Pesulu 10, decola 10 esquerda, Puca, transição Zipar, saída, o controle opera em 1208, aciona 51 no meia, cotejo. Autorizado Campina Grande, 390, Pesulu 10, decola da pista 10, curva esquerda, esquerda Puca e Zipar, o controle 1208 e transponde 51 no meia. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 04. C4. Estabilizar o cruzador localizador visual trip 5240. Para o contra. Trip 5240 estabilizado no cruzador localizador visual. Bem, chame torre 1186. 1186. E 6721 no centro, Recife, 1285, alternativa 125, decimal 45. 2085, 2545, obrigado, boa tarde. Reporte baixado travado. 05, reporte baixado travado. Gol 1328, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5. Autorizado, final LS, aponto estabilizado, livre da gestão em TAP. Chefe, voa no 328, autorizado 2000 pés, 10 no 5. Após TAP, pode voar, Sierra Vitor 366. Gol 1328, irá fazer ILS Whisky. Afirma. Gente, após TAP, autorizado Sierra Vitor 366. Então desça para 2500 pés, ajuste 10 no 5. 10 no 5 para 2500 pés, gol 1328. Baixei e travou, 5240. 5240, autorizado, pouso, pistão 0, vento 140, grau 089. Excelente, ciente, livre pouso, 5240. Do 4089, chame CTC, final 251, alterna no 3325. 251, 3325, azul 4089. Localizador visual, 3144. 3144, chame torre, ouro noite, decimal meia. Torre 26, boa tarde. Ouro 328, reporte estabilizado. Reporta lá, ouro 328. Solo 240, solo 30, livre direita, chame solo. 1-2-1, décimo 9. 1-2-1-9, 5-2-4-0, boa. Solo Salvador, boa, trip 5-2-4-0. 5240, prossegue Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 5240. 2144, já se meteu no 095, reporte baixado, travado. Já está baixado e travado. Ciência autorizado, pouso de zona 0, vento 090 graus, 089. Autorizado, pouso na 10, 3144. Bravo Delta, desça para 1000 pés, ajuste 1014, reporte rotatória. Para 1000, repassará na rotatória. Bravo Delta. Romeu Lima, prossiga para o controle. Era no 40, uma pessoa a bordo, veículo do Costa Azul? Do CIA, senhora. Então, bateram que é a CIA nativa. Qual é o tipo de equipamento? O Romeu 44. Romeu 44. Boa no 328, estabilizada. Boa 328, compete aproximação, torre 1-8-6. 1-8-6. Juliette Bravo Delta informa, está por sua frente a 8 milhas, mantendo 500 pés, da Rota 44. 328, ajuste altímetro no 0-4, reposto baixado e travado. Baixado e travado, boa 328. Ciente, continua a aproximação, agora a pista livre. A 328. Papão, meu livro, tá, chame Torre 1-8-6. 118-6, grato. Oi, Salvador, muito boa tarde. É o triplo Papão Romeu Lima, a intenção é pouso na baixa. Triplo Papão Romeu Lima, ciente. Vento 150 graus, 079, continua a aproximação, aguarde a vista no tráfego. Continua a aproximação, Papá, Romeu Lima. 1-0. Decola da 1-0 com curva esquerda. Saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador, opera 1-2-0-8. Aciona 5-1-4-1. Cotejo. Unidade Natal 370, Apertura 1-0. Decola Puca 10, curva esquerda. Saída Puca, transição Zipar. 1-2-0-8, controle. 1-4-1-0-0. Correto, quando pronto, são em pushback acionamento, confirmando a posição. Está no 09, vai chamar quando pronto, 9-0-0. Ô, Saulo, boa tarde, vai 3-0-4-4. 3-0-4-4, boa, prossegue Alfa. Chame antes da Juliette para ingresso no pátio. Não, pode ser Juliette para ingresso, 3-0-4-4. Já temos o plano, o TAM 3805 está autorizado, 340. Senhor, a decolada 10 com curva direita na saída da Euleda Bridge, 11 intercepta a Upezulu 16. Após Upezulu 16, segue Belo Horizonte e direto Trivi. O controle Salvador opera em 120.8, acena 51144, coteja. Autorizado, o nível 340, vai decolar da 10, com o perfil da Dael, em Alameda, Porto Morte, em 37 na Pesolo no meio até Belo Horizonte. Após Boa Tribe e Poço de Caldas, acordo com o Brasil. 1280 é o controle, vai dar 1208 é o controle, confirmo. E o transponder 5144. Correto, controle, chama em posicionamento. Tão 3144, Juliette para o 08. Juliette 08, 3144. O 3805, me confirma a posição. Solo Gol no 806, pushback acionamento do gate 612. Tan 3805, confirma a posição. No 806, coordenem com a equipe de solo após a passagem do arco-íris à retaguarda. Tem livre pushback acionamento no 06, me chame para o táxi. Sérgio, após a distância, está autorizado, chama para o táxi, 1806. Manda uma outra pronta, obrigado. Solo Gol no 322, na 328, prossegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. E a Alfa vai reportar antes da Juliette, chegou no 322. Juliette, Bravo Delta, solo 37, informa o pato que deseja ir. Pista na Lima, semissolo, 121, décimo 9. Triplo, Papá Romeu Lima. Qual seria a radial ideal de destino e a distância? Gente, eu guardo de copo. 595. Trip 5595, desça para o 050. 050 em descida, trip 5595. Bravo Delta, está autorizado para prosseguir o táxi até o través do 07. Nós temos um Boeing da Gol no través do 6 e após o mesmo o senhor prossegue até o passo 3. Salvador, muito boa tarde, é o 394 da Gol, cliente da informação Romeu, solicita autorização. 394, número 2 para copiar Galeão, prepare a saída da EL e aguarde cópia. Para dando cópia, 394. Salvador, o voo no 806 para o SAC, 1978 a bordo, 2 horas de Recife. Hernan? Recife. Copiado, o voo no 806, irá aguardar apenas o banho da companhia, ingressaram 3, após o seu segue via parte principal em de Alfa até o ponto de espera, quando chama a torre, no 86. Rádio, após ser a nave da companhia que está à nossa direita, de Alfa, torre 186, Gol 1806. No 328 da Gol, Juliette para o 03. Juliette para o 03, Gol 1 no 322. O triplo Papa Romeu Lima é o solo. Autorizado, Sierra Índia Zulu Alfa, 500 pés, decola 107, comprou a Nordeste. O controle Salvador, opera em 1208, acena 0140, cotejo. confirmando apenas a autonomia, o triplo Papa Romeo Lima. Copiado. Então, no, na bata, para o treinamento táxi e decolagem, chame a torre na frequência 1186, estado no 014. Papa Romeo Lima, ciente, autorizado táxi, eu tenho interseção da 17, é parte pronta. 360, Opa Zulu 10, após rota do plano, decola da 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge. O controle Salvador, opera em 120, decima 8, aciona 5143, cotejo. Autorizado 360 pela Upper Zulu 10. Decola da 10 no perfil da Dayan, Leda Bridge, com curva à direita, 208 é o controle, é Salvador 513, é o transponder para o 394. 5143. Decola pistão 10, vento 120 graus, 092. Autorizado linha, decola da 10, boa noite, 06. 4. Change. 595. Do Papá Romeo Lima, graças, até a volta. 320, boa tarde. Adicione identificação, desceu nível 050. Vigilância, chegada amarela. Identificou, desce ao 50. Pode voar na proa de ITAP, dá presente? Autorizado. ITAP, obrigado. Controle Salvador, esse é o triplo Papá Romeo Lima, decolado da 17 com proa Nordeste, transfere. Papá Romeo Lima, boa tarde. Mantenha as condições visuais 510. Confirme a distância pro ideal para o destino. 045, 45 milhas. Direto na proa. Direto na proa, senhor. Poderia me confirmar que localidade é essa, comandante? Se é a Índia Zulu Alfa em Entre Rios. Entre Rios, terra boa, obrigado. Nada. Vai reportar 20 milhas fora. Valeu. 924, Maceió aprovado, nível 350 via Upper Whisky 58, decola 10 com curva esquerda, saída Puka, transição azul, o controle opera 1208, aciona 5142, cotejo. Ok, Puka, transição Caju, não vai ser Puka, transição Zumbi, não? Puka Azul, o 924. Ok, 350 a 358, decolada 10 com curva esquerda, Puka transição Caju, 208 é o controle, 5147 o transponder, gol 924. 5142 o transponder. 5142, confere. Quando pronto, chame em posicionamento 110. Trabalhei, obrigado. 20-8, 180, obrigado. Sonhos. Ah, autorizado voo local para toque arremetida em Veracruz. Decola da 10, confirmando 17, decolagem da 17 com curva à direita, corredor axé. O controle opera 1208, aciona 01971, cotege. Correto, 02 no POB, no passo 4, para acionamento táxi e decolagem, chame a torre na frequência 186. Bravo Kiloiski, boa tarde, voo local, informe intenções. Ah, Obrigado. Está autorizado o voo local para sobrevoo corredor Force 1 no meu país. Decola da 17, curva esquerda. Controle opera 1208, aciona 0116, corteja. Atenção de pouso, pista 0017. Mantenha Bravo VOR e a parte descida. Certo, Bravo que eu isso, esqueci não entrar com decolagem no passe 4 com 2 no POB. Agora torre 1186. Do ILS X-Ray para a pista 10, reposto localizador. Para 2000, retorna estável no localizador 35590. Sobre o Chanel 6141, é possível liberar velocidade na posição pelo bom fim? Está livre, 6141. Boa noite, Chanel 6141, você vai direto para Aracaju? Confirme. Boa noite, 06, solicita voar direto ao Aracaju. Boa noite. Tingiu 050, Oxanemia 320. Sem restrições em TAP, desça 3000 pés. Ajuste no 04, Oxanemia 320. 3000, 1014, 6320. Está no localizador, tribe 5595. Tribe 5595, chame torre, 1186, bom povo. Obrigado. Torre Salvador, tribe 5595, está estável no localizador da 1-0. 5595, aeroporto externo, baixada travado. Entrou no 50 graus, 8 nós, ajuste 1-0-1-4. Aportarela. 1806, chama o centro Recife 12545, secundário 12685, coordena pro direto com eles, bom voo. 12685. Esquiva pro 1806. Chame para ingresso, Índia Novembro Alfa. 806, alternativa 1026, decimal 85, bom voo. É. Chanel 6320, desça 2000, autorizado final do ILS, reporte estabilizado. 2000, chamará. O esquilo Zulu desça 4000 pés, ajuste no 014. Meu 41, pequeno desvio esquerda para livrar formação. Dente.